Seja bem-vindo ao episódio zero do podcast Eu Discordo. Meu nome é Henrique. Eu sou a Ana. E hoje nós vamos discordar sobre Shingeki no Kyojin. Ou Attack on Titan. E já estamos discordando. Você talvez tenha percebido que nossos sotaques são um pouco diferentes, né? É, isso se dá porque eu sou do interior de São Paulo e... E eu sou do Rio Grande do Sul. Não. Claro. Como assim não? Claramente claro sou. É sim. É sim, do Rio Grande do Sul. Nossa, cara, eu jurava que você fosse de Foz do Iguaçu, no Paraná. Bom, brincadeiras à parte, eu sou do interior de São Paulo, numa cidade chamada Americana. E eu sou de Recife. Nosso podcast vai falar... sobre animações, tanto quanto séries, longa-metragem e de qualquer origem, japonesa, chinesa, tailandesa, russa, americana, brasileira, por que não? E de onde a gente resolver falar. É, e se você está se perguntando por que, que o nome do podcast Eu Discordo, é porque... Enquanto a gente conversava, a gente descobriu que a gente discordava sobre muitos assuntos. E a gente achou que seria legal como um nome ter essa característica da gente. Na verdade, a gente descobriu que você sempre tá errado, né? Mas tudo bem. Não, eu sempre tô certo, né? Não. Quem vai julgar isso é quem ouviu o podcast. Exato. Que vai dizer se eu tô certo ou se eu tô errado. Eu não preciso esperar pra saber, né? Eu já sei. Eu tô certo, você tá errado. Mas ok, vamos continuando. Então, hoje a gente vai discordar sobre Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. Você quer falar um pouco sobre? Vamos dar uma sinopse. Shingeki no Kyojin é um anime que tem duas temporadas. A primeira em 2013 e a segunda em 2017. E ele conta a história de uma humanidade que está presa dentro de muralhas gigantes, porque do lado de fora dessas muralhas tem titãs, que são pessoas, talvez, gigantes, parecem pessoas, mas eles comem as outras pessoas, as pessoas normais, né? Então, num clássico... É tipo zumbi, só que com gigantes. Exatamente. É tipo apocalipse zumbi, só que com gigantes. Exatamente isso. Essa é a premissa básica de Shingeki, né, do universo. E a gente vai acompanhar a história de Eren e seus amigos Mikasa e Armin, que vão tentar sobreviver nesse mundo. É bom lembrar que a gente vai falar com spoilers liberado desde o início. Então, se você não viu Shingeki e não quer ter a sua experiência arruinada por nós, então, né, primeiro veja o anime e depois ouça o podcast. E também... esse podcast vai ser completamente baseado no anime e não no mangá. Nenhum de nós dois leu o mangá, então tudo que a gente vai falar vai ser baseado só no anime. Eu acho que um ponto legal de ser comentado é que a diferença entre um apocalipse zumbi comum e Shingeki no Kyojin é a qualidade da narrativa. Porque num apocalipse zumbi comum que a gente... costuma assistir, as premissas são muito simples. Teve um vírus, ou teve uma explosão, teve um acidente, e aí surgiram os zumbis. Agora, e é sempre uma premissa simples, todo mundo tentando sobreviver e ponto. Agora no Shingeki no Kyojin, não, ele realmente consegue criar mistérios muito bons com uma premissa que parece simples. E quando eu assisti, eu realmente me surpreendi por isso, porque eu esperava uma coisa mais... E foi realmente muito bom os mistérios que a história cria, ou como eles vão sendo resolvidos. É um outro padrão, assim. É muito acima do que eu tô acostumada a ver com o apocalipse zumbi. Eu gosto muito do universo de Shingeki. Eu acho que o autor do mangá, ele realmente pensou bastante antes de escrever a história, porque... você vê vários detalhes desse universo, não só durante a história, mas os produtores do anime, eles colocaram, no momento que o anime corta para o intervalo, eles colocaram algumas informações, e cada episódio tem informações diferentes. Então, se você pausar o episódio para ler, você pode perceber que tem várias coisinhas pequenas que constroem o universo, e você pode ver que ele é realmente muito bem pensado. Isso é algo que engrandece bastante a obra, assim, para mim, porque faz você acreditar que aquele mundo é um mundo real, que aquilo realmente existe, né? É legal dessas pausas no meio dos episódios, assim, que eles explicam as coisas, que eles explicam de tudo, desde de questões da sociedade, da organização, quanto à tecnologia que está sendo usada, as armas, como que elas são, do que elas são feitas. Eu acho, assim, essa questão, assim, eles foram muito detalhistas e enriqueceu bastante mesmo. Eles explicam até por que que os cavalos correm o tempo todo e não se cansam. Exatamente. É uma raça superior de cavalos, engenharia genética, pá. É muito interessante essas coisas. E é bom porque quando você pensa que você vai ter um furo na história, acontece outra coisa que explica a anterior. E o tempo todo o anime te dá dica do que estava acontecendo. E só você não percebeu, oh meu Deus. E no final tudo se revela tão, tão claro, assim. É muito bom. É, essa é uma característica bem forte em Shingeki, que é uma história que ela é completamente voltada para o plot, né? Então, é até uma crítica que eu tenho, porque os personagens não são tão interessantes, a maioria deles, mas isso é porque o foco da história está mesmo no desenrolar dela, né? Então, o anime ele sempre dá uma dica para que você mesmo possa formular suas teorias antes de resolver o mistério, né? E é muito legal quando você, enquanto espectador, você pode pensar por si só e até acertar o que vai acontecer, né? E mostra uma escrita boa, né, da série. E quanto aos personagens, na segunda temporada ainda dá uma melhorada, assim, você se dá mais importância a alguns personagens. Eles se tornam um pouco mais carismáticos, mais interessantes. Porque eles realmente se trabalha mais alguns personagens. Mas durante a primeira temporada toda, não faz muita diferença, assim, quem são as outras pessoas, porque você sabe que a maior parte vai morrer. É outra característica de Shingeki, que ele não tem medo de matar personagem, né? Apesar que os principais geralmente não morrem, né? Tem alguns que a gente acompanha mais tempo. Mas tem outros também que, por exemplo, o Hans, ele morre lá no final da segunda temporada. E por mais que ele não aparecesse tanto, ele era o único que realmente mexeu com meu coraçãozinho, assim, fiquei triste dele ter morrido. Eu realmente não lembro da morte do Hannes, então para mim você tá mentindo. Herege. É Ele que morre eu de um jeito. vi. É muito triste, o jeito que ele morre. Sabe? Tipo, porque eles constroem. Assim, antes dele morrer, eles constroem uma narrativa, assim, pra ele. Tipo, assim. Mostrando ele no crescimento do Eren, do Armin, da Mikasa, sabe? O tempo todo mostrando, assim, que ele meio que olhava por eles. E aí ele morre. Mas é uma morte que até necessária, assim, eu acho que desde que o Hannes ele começa a aparecer já no primeiro episódio, e ele é um personagem que ele tem umas camadas interessantes, né? Porque no primeiro episódio ele é basicamente um soldado bêbado e que não leva a sério o trabalho dele, mas quando tem um ataque e você vê ele protegendo as crianças, você vê que ele tem algo mais, né? Ele não é só um cara que não liga muito pro trabalho dele. Ele percebe a importância do trabalho de um soldado e a partir daí a gente vai gostando dele até chegar um momento que ele, né, morre e a gente sente a morte dele, né? E é interessante também a profundidade que eles conseguem mostrar nos personagens. Por exemplo, o Hannes mesmo é um bom exemplo, porque a hora que ele tá correndo lá pra. A hora que ele tá correndo lá pra tentar salvar o Eren, né? E tentar salvar a própria mãe do Eren lá do Titã, ele tá lá falando, não, eu sou corajoso, eu vou conseguir. Ele se acovarda no último minuto e vai embora. Tipo, salva as crianças e corre. É a única coisa que ele consegue fazer. Isso dá uma certa profundidade no personagem, sabe? Dá traz ele mais pra realidade. É, e falando da morte da mãe do Eren, né, a gente, que é algo que já aconteceu no primeiro episódio, né, e sim. Eu acho o primeiro episódio de Shingeki é uma das partes mais surpreendentes, né, do anime, porque ele é um episódio que te deixa realmente com medo dos titãs, né? Ele te dá a ideia de que eles são realmente algo muito perigoso, algo que é muito mais forte do que uma pessoa normal, sabe? E ele já mata, né, a mãe do Eren no primeiro episódio, ele já mostra também que o anime ele não vai ter medo de matar e ele não vai ter medo de mostrar sangue, né, de mostrar gore, né? É muito legal como chama a atenção esse episódio, ele te prende de um jeito, assim... Por mais que tenha coisas assim que você possa ter cansado durante esse primeiro episódio, depois que aparece o Colossal nesse episódio, depois que morre a mãe do Eren, sai todo mundo correndo e vai pra aquela travessia da Baus, não tem como você não querer assistir o próximo episódio. Você prende demais, chama muita atenção. Tanto o episódio quanto a abertura, né? Que estala assim no ouvido de um jeito que tipo, você fica ligado, assim, não tem como ignorar aquela abertura também. É, todas as três aberturas, elas são bem impactantes, assim. A primeira, ela acabou até virando meme, né, e ela te pega, assim, desde que você ouve pela primeira vez, desde que você assiste a abertura, né, pela primeira vez, tem aquele momento que a música, ela fica em sincronia com a animação e enquanto Sim. que eles estão atacando o Titã, que é bem legal, mas... Por mais que eu goste muito da primeira abertura, eu acho que eu gosto mais das outras duas aberturas, sabe? Porque a segunda abertura, ela tem uma música também muito boa, mas ela não se pega de primeira assim, mas a animação também é bem legal. Eu acho a animação, no geral, da segunda abertura melhor, porque a primeira, ela tem uns momentos que ela fica meio estática e... Eu acho meio tosco aquele final que eles colocam um slow motion, né? Uhum. Sim. E a abertura da segunda temporada, ela começa meio devagar, ela vai crescendo, crescendo, crescendo, e quando ela finalmente chega no refrão mesmo, eu acho que é talvez de todas as aberturas a que mais empolga o refrão, assim, pra mim. Sim, eu também acho que essa abertura, principalmente por causa da música, assim, que ela tem uma coisa de hino, né? Ela parece um hino super patriota lá, e tem tudo a ver com a série em si, né? Que eles estão todos juntos ali, lutando pela humanidade, protegendo o espaço deles, e se encaixa perfeitamente com o que o anime pede. É muito boa. Embora aquela segunda abertura, não é da segunda temporada, a segunda abertura, eu acho a animação dela muito legal. Tipo, acho que é uma das que mostra mais sangue, mais coisas assim desse tipo, e chama muita atenção. Me chamou bastante atenção a animação em si. E quem quiser saber um pouco mais sobre as aberturas, tem um canal no YouTube chamado Mother's Basement, que é um canal em inglês, né? Então você tem que saber falar inglês. Mas é um canal que fala sobre anime, mas uma das características do cara que faz esse canal é que ele comenta sobre aberturas, ele faz vídeos sobre... aberturas de anime, e ele tem vídeos falando sobre as duas aberturas da primeira temporada, né? Então ele tem umas análises bem legais lá. Então, se você quiser saber mais sobre as aberturas, eu recomendo ir assistir esse canal. É legal que nesse canal também, tipo, eu fui assistir, né, a análise das aberturas e fiquei pasma como ele já dá a dica da N na abertura. E a gente nem se ligou. A gente falou da Anne, né? Que ela aparece na abertura. E assim, a primeira vez que ela aparece é no treinamento, né? É, naquele... pequeno momento que eles estão treinando para entrar no exército. A Anne é uma personagem que eu acho muito interessante, eu gosto bastante dela. Nesse arco de treinamento, eu acho que desde que ela começa a aparecer, ela já me cativou, assim, porque eu meio que gosto desse tipo de personagem meio solitário, meio não vou andar em grupo, mas eu sou mais forte do que todos vocês, sabe? Uhum. E aquele momento que ela tá treinando artes marciais com o Eren, né? Ela acaba meio que ensinando ele, ao mesmo tempo dando, né, uma porrada nele. Sim. Eu acho um momento bem legal, assim, da personagem. Quando depois ela se torna a Titã Fêmea, né, a gente vê que ela, na verdade, tava do lado dos titãs, né, o tempo todo. Ela é aquela vilã, eu não sei se vilã seria a melhor palavra, eu acho que antagonista, talvez, mas é aquela personagem que ela tá do lado contrário ao dos protagonistas, mas ao mesmo tempo eu torço por ela, sabe? Sim. É, eu fico torcendo pra, tipo, pra ela ter uma razão, pra ela ter um motivo. É que, do jeito que acaba a primeira temporada, não tem como saber o porquê que ela tava fazendo aquilo. Mas... mostra um flashback dela com o pai dela. Sim. Eu não lembro muito bem o que é que ele fala pra ela, mas eu acho que é a única dica que a gente tem sobre qual talvez seja a motivação dela. Sim, mas não deixa claro, assim, o porquê que ela tava fazendo aquilo. Mas eu fico torcendo, assim, pra ela ter uma boa motivação, sabe? Que, tipo assim, ah, no fundo ela queria ajudar. Porque eu não quero que ela seja uma vilã mesmo. Eu acho que tanto ela quanto os outros titãs, né? O Rainer e o Bertold. Eu acho que todos eles vão ter alguma motivação, assim, entre aspas aqui, justa. Porque eu não acho que seria que exista uma motivação justa pra você matar uma inteligência. Mas eles devem ter alguma justificativa pros atos deles, que não seja simplesmente a gente quer matar as pessoas, né? Eu imagino que na terceira temporada talvez isso aconteça, eu espero que sim, né? Não sei se já foi mostrado no mangá, mas tomara que na terceira temporada a gente tenha respostas sobre isso. Na segunda temporada, né, quando foca no Rainer e no Bertold, dá a entender, pelo menos pra mim, que eles estavam fazendo aquilo meio que pra provar algo pra alguém, pra obedecer alguém e... tipo, provar valor, entendeu? É, eu também tive essa impressão que eles estavam obedecendo algum tipo de ordem. Eles talvez não estivessem 100% confortáveis com isso. Mas eu não sei se desde o início eles não estão confortáveis, né? Se desde o primeiro ataque eles não queriam fazer. Ou então se depois que eles entraram pro exército e acabaram criando laços lá, né? Eles acabaram se sentindo mal pelo que eles fizeram, mas ao mesmo tempo eles têm um senso de ordem, talvez, um senso de a gente tem que respeitar o nosso dever, mesmo que eles tenham sentimentos, tenham amigos dentro do exército, eles mesmo assim não traem o lado dos titãs, né? Outra coisa que eu achei muito interessante dentro desses titãs, que são pessoas, eu acho que o que vai ter mais coisas assim pra ser revelado em próximas temporadas vai ser essa linha que a Ymir apresenta. Porque ela é obviamente a mais velha ali, que ela ficou anos só como titã, sem ter como se transformar de novo em humano, até que chega o momento que ela come algum dos parceiros ali do Rainer e do Bertold. É, eu fico pensando, será que ela consegue voltar a ser pessoa porque ela roubou o poder do cara que ela comeu? Talvez ela, de alguma forma, roubou o poder dele de se transformar em titã e voltar a ser pessoa quando ela comeu ele? Será que é essa a explicação? Eu tava pensando que pode ser, e isso explicaria todos os titãs quererem comer tanta gente o tempo todo. Porque eles estão tentando achar aquele que vai fazer eles voltarem a ser gente de novo. O que me passou pela cabeça é que se esse foi o método que fez ela poder voltar a ser uma pessoa, e se esse talvez seja o único método, será que o Eren comeu o pai dele? Ou então o pai dele fez ele comer alguém que tinha esse poder? Porque o próprio... acho que o Bertold, no momento que ele e o Rainer sequestraram o Eren, ele pergunta pra Ymir se ela se lembra de ter comido um amigo dele, e ela diz que não. Ele fala assim que ninguém lembra, né? Que ninguém se lembra. Né? Nenhum deles se lembra da primeira vez que eles comeram, talvez. Uhum. Ele fala que o Eren também parece não lembrar, então é possível que o Eren tenha comido alguém talvez até o pai dele. Eu não lembro se o pai dele aparece depois que ele dá a injeção no Eren. Tu se lembra? Então, só os flashbacks que eu lembro que o Eren tem são referentes àquele momento da injeção e depois o cara simplesmente desaparece. É, então eu fico nessa dúvida se o pai se deixou comer pelo Eren, ou então se ele deu alguém para o Pro Eren Eren comer, comer. ou então se foi só alguma injeção especial que já dava direto o poder para o Eren. Sim. Até porque teve que ter o primeiro que pôde voltar a ser gente, né? Esse poder teve que ser adquirido por alguém pela primeira vez. E eu não acho que foi comendo alguém. Eu acho que a mesma pessoa que fez a injeção que transforma as pessoas em titãs sabe fazer uma que possibilita a volta. É, porque a Ymir, né, pra ela se transformar em titã, ela toma uma injeção, né? Mas ela se Sim. transforma em titã normal, né? Sim, Então, dá pra entender que é tipo. devem ter pelo menos duas injeções diferentes. Sim, porque dá pra entender que é um modo de punição, né? Tipo, ela foi. Injetaram aquilo nela, ela jogada pra fora da muralha, ela vira titã, passa anos, como um titã completamente comum. É, eu tenho uma teoria, assim, na verdade não é tanto uma teoria minha, mas é algo que talvez possa até acontecer no anime, mas por enquanto não tem muito para confirmar isso, mas é que eu acho que talvez os titãs em geral estejam ligados ao rei, sabe, da muralha, porque o tempo todo a gente vê eles falando do rei, a gente vê que é uma monarquia, aquela sociedade, mas a gente nunca vê o rei, né? A gente vê um nobre, a gente vê um comandante militar, mas a gente nunca vê o rei em si. E a Ymir, ela é punida depois que ela mente sobre ter algum parentesco real, né? Sim. A punição dela é justamente por ela dizer que ela tem algum parentesco real, e as pessoas acreditam que por ela ter esse parentesco real, ela tem algum tipo de poder especial, sabe? As pessoas seguem ela por causa disso. Então, talvez o rei tenha alguma relação com os titãs, alguma coisa tipo, talvez ele tenha criado os titãs para poder criar essa sociedade onde ele manda em todo mundo, não sei, mas porque é uma punição, né, que você não espera que eles vão punir uma pessoa transformando ela em titã, sabe? Eles têm o conhecimento para transformar alguém em titã, e eles não se importam que a muralha pode ser atacada de novo, eles não se importam que os titãs podem voltar e comer mais pessoas, sabem? É, a minha teoria é que, tipo, eles faziam isso quando um tempo que as coisas realmente estavam sob controle. Mas que em algum momento foi necessário parar de fazer isso, porque realmente a população de titãs estava aumentando muito, não tinha mais como sair da muralha de jeito nenhum. E aí eles tiveram que voltar a punir as pessoas do modo antigo, que é prendendo elas ou matando elas. Forma dos soldados que punem a Ymir, que é ou um tempo muito antigo, tipo, muitos, muitos anos antes, ou que é um outro exército. Não tem relação com aquele que a gente está acostumado a ver, que foi o que o Eren treinou, essas coisas. Não é o mesmo exército, é um outro grupo, é uma outra organização. Ou é uma organização que não tem nada a ver com o exército, ou talvez é algum tipo de serviço secreto da família real, sei lá. Mas realmente é, pelo uniforme dá pra perceber que eles são diferentes, né? Mas também pode ser simplesmente porque a gente sabe que a história da Ymir se passa bem antes, né? Talvez eles tenham remodelado o uniforme do exército depois. Mesmo assim, eu acho que é alguma coisa a ver com aquela pessoal religioso lá, daquela igreja da muralha. Porque o pessoal da muralha sabia que havia titãs dentro da muralha, sabia que tinha que cobrir para não entrar luz, para os titãs não começarem a se mover. E aparentemente eles sabem muita coisa. Então eu acho que quem começou a fazer esses estudos sobre os titãs e como fazer eles era a igreja da muralha aliada ao rei. Em algum momento isso passou do limite, não tinha mais como se sustentar, E o rei decidiu meio que excluir um pouco, tirar um pouco o poder da igreja. Tanto é por isso que na primeira temporada, lá no começo, a igreja é só um monte de gente gritando na rua, chamando o pessoal pro culto, mas ninguém dá atenção, eles são considerados malucos. Enquanto o poder militar daí cresce no estado. Mas daí, quando eles perdem território, as pessoas se voltam pra igreja de novo, né? E a igreja começa a ganhar poder de novo. Eu acho que é isso que tá se passando ali. É bem possível que algo do tipo tenha acontecido, né? Porque no começo eu achei que a igreja ia ser só mais um elementozinho do universo, sabe? O anime mostra vários pequenos elementos para construir o universo, e se você parar para pensar, é claro que ia ter uma igreja que ia venerar a muralha, né? E no começo ela é só isso, só um elementozinho, mas conforme a história vai avançando, você vê que eles vão ganhando poder, e durante o julgamento eles fazem até parte da corte, né? Eventualmente, no final da primeira temporada e começo da segunda, quando é revelado que tem titãs dentro da muralha, e a gente vê que o cara da igreja sabe que tem titãs, né? A gente sabe também que então a igreja provavelmente sabe muito mais do que a gente imaginava, né? Na segunda temporada também, é quando a gente vê a história se voltando bastante para personagens que na primeira temporada eram secundários, né? Como a Sasha, o Connie e principalmente a Amy e a Krista, né? E o Bertold e o Rainer. Eu queria falar um pouco da história da Amy e da Krista, porque eu não gosto nem um pouco de nenhuma das duas. E por mais que a Amy seja um personagem muito importante para a gente descobrir mais sobre os mistérios dos Titãs, eu acho muito chata a relação dela com a Krista, e eu acho muito chato aquele negócio da Krista ter outro nome e se chamar História. E eu não sei, o que é que tu acha disso? Então, eu gosto desgostando, não sei. Eu gosto da história em si, a Krista ter que fingir que é outra pessoa por causa do parentesco real que ela tem, só que ela é bastarda, então ela não pode contar essas coisas. Então, em partes, eu gosto, mas eu também não gosto da relação que é construída entre a Ymir e a Krista, porque, tipo, é uma é o oposto da outra, né? A Ymir, ela não era da realeza, mas ela fingia ser pra ela ter uma vida ok. A Krista, ela é da realeza, mas ela finge não ser pra ter uma vida ok. Na verdade, nem tão ok, porque ela entrou nas expedicionárias, então não é uma vida ok, só uma vida. Mas isso aí foi uma decisão dela, né? Muito influenciada pelo Eren, né? Porque meio que o Eren, ele influencia todo mundo da turma dele, né? Ah, com as A entrar expedicionárias. para os expedicionários, Tava né? pensando na Porque Krista, ele esconder a identidade dela, não tem nada a ver com não, isso aí não tem realmente nada a ver com o Eren. ele. E a gente não falou, né, do seu personagem preferido, o Jean, né? Que também é alguém que não queria entrar para as tropas expedicionárias, mas acaba, ó, sendo influenciado pelo Eren e pelo segundo ataque, né? Pelos horrores que ele vê no segundo ataque. E o que eu gosto no Jean é que ele é muito real. E ele mostra muito bem uma evolução assim no personagem, sabe? Ele entra super egoísta, querendo ficar entre os melhores, pra ir pra polícia militar, ficar naquela muralha melhor, lá no meio da cidade. Então ele não ia ter que se preocupar com segurança, essas coisas. O trabalho dele ia ser super de boa. E aí a gente consegue ver ele criando uma empatia pela causa da humanidade, assim. Ele vai criando, tipo, ele vai realmente percebendo o quanto é necessário que as melhores pessoas do grupo não vão pra dentro da muralha, ficar lá escondidos, só protegendo os políticos, etc. Não, os melhores guerreiros deviam ir para fora, para as expedicionárias, para onde realmente precisam deles. Eu acho que isso é algo que o autor está colocando e corrobora um pouco com a minha teoria sobre o rei, talvez ter a família real, né, talvez ter alguma relação com os titãs, que a sociedade em Shingeki, ela é uma sociedade muito errada, assim, sabe? É uma sociedade que coloca os seus melhores guerreiros para não lutarem, que divide as pessoas por muralhas, sabe? Que deixa... que é uma divisão social bem clara, sabe? Quem fica no meio é quem é da elite, quem é rico, quem é nobre. Conforme você vai se distanciando do meio, você vai sendo cada vez mais pobre e mais... abandonado. Plebeu, mais abandonado, mais um qualquer de nada. Eu acho que por isso que acaba corroborando talvez um pouco com a minha teoria, porque é uma sociedade que foi construída para dar privilégio para quem está no meio e justamente colocar os melhores guerreiros no meio, né, é uma forma de proteger esses privilégios, sabe? O cara que foi pro exército e que ficou entre os 10 melhores da turma dele, né, de recrutas, esse cara, ele teve que se esforçar muito para isso, né? Então, geralmente eles vêm de uma família pobre, né, de uma família menor, uma família sem importância dentro da sociedade. Então, é um cara que ele se esforça muito para poder ter os privilégios que ele vai ter quando ele entrar para a polícia, né? Então, é um cara que eu consigo imaginar os soldados da polícia se esforçando para manter a sociedade do jeito que ela tá, porque eles se esforçaram muito para poder ter esses privilégios, né? Então, acaba sendo uma troca que a elite dá privilégios para esses caras e esses caras protegem os privilégios da elite para eles mesmos terem privilégios, né? Isso é muito Brasil, cara. Brasil. A gente vai descobrir que, na verdade, o Shingeki que a gente se passa no Brasil no futuro, né? Exatamente. Muito Brasil, tipo, o único desejo do pobre é ele ter o privilégio do rico, é a única coisa, ele ter a segurança do rico. E a gente é exatamente isso mesmo. Pelo jeito que, por exemplo, depois do primeiro ataque, as pessoas todas elas vão pra segunda muralha. Aí fica um monte de classe média falando, esses caras aí vêm pegar nossa comida, vêm tirar nosso serviço, parece discurso xenofóbico. Esse povo aí, não vai ter comida pra todo mundo, quero ver, vai ter que matar esses aí. E é isso que você ouve a população lá falando, tipo, a primeira muralha quebra, tipo assim, tem um ataque, eles vão pra segunda e o pessoal da segunda muralha quer mais do que o pessoal da primeira muralha. Se foda e fique lá, tipo, morrendo. Nesses últimos anos a gente tem visto várias questões, várias discussões sobre os refugiados, né, no nosso mundo, né? Na Europa, principalmente, Shingeki no Kyojin já estava falando também sobre isso, né? Do problema das pessoas não aceitarem os refugiados, porque elas veem eles como uma competição, assim, para eles, sabe? Eles vão roubar nossos empregos, eles vão roubar nossa comida, né? Uhum. E ao invés de ver eles simplesmente como pessoas que perderam tudo, né? Perderam a casa deles, perderam famílias, né? E as pessoas, essa falta de empatia, né, que as pessoas acabam tendo quando elas não percebem um refugiado, ele não é um refugiado porque ele quer ser, né? Shingeki no Kyojin, acho que isso é outra coisa que torna o anime muito bom. São problemas reais ali, entendeu? Tipo, é como se você pegasse problemas do que a gente vive, a gente vai lá abstrair e vai pôr. Shit. Mas bem, eu acho que é isso sobre Shingeki no Kyojin, né? Você tem algumas considerações finais, alguma conclusão para o que você quer falar da série? Sim, aquele plano pra colocar o Eren lá no meio daquele campo que aparece a Titã Fêmea e eles conseguem capturar ela. Depois eu fiquei pensando nisso quando você comentou comigo e realmente aquele plano não faz sentido. Acho que é a Não, faz única sentido, falha que eu faz, né? encontrei Isso no só é anime. um plano muito arriscado. Não, a única falha que eu encontrei no anime acho que foi essa. Tipo, aquele plano não acho que faz sentido. Por exemplo, eles não sabiam que aquela Titã ia aparecer. Eles podiam até contar que um Titã ia aparecer, mas eu não acho que eles estavam preparados para aquela Titã, assim. Eles não imaginavam que aquela Titã ia aparecer. E aí eles estavam prontos para isso. Como é que eles podiam saber? Só esse plano eu acho que não faz sentido. Ele faz sentido quando que eles sabiam que o Eren ia ser atacado e eles sabiam que ia ter alguém que ia estar traindo eles. Então eles tinham um plano para capturar quem quer que atacasse o Eren e para descobrir quem quer que fosse o traidor, né? Só era um plano bastante arriscado mesmo, mas tudo que a tropa expedicionária faz é muito arriscado, né? Sim. Então acaba sendo o normal deles. Na verdade, eu ainda não me convenci com isso. Porque se. Eu não acho que eles contavam com um Titã tão forte que nem a Titã Fêmea. Não é possível. Mas, bem, o que eu queria terminar de falar, né, sobre Shingeki é que é um anime que ele teve muito hype, né, quando ele saiu e até hoje em dia ele é um anime muito popular, né, todo mundo assiste e tal. E eu entendo que talvez algumas pessoas tenham uma certa birra com ele por causa disso, sabe? Eu também tenho, às vezes, birra com alguma coisa que tem muito hype, né? Durante muitos anos eu não assisti Star Wars, por exemplo, porque todo mundo gostava de Star Wars e eu acabava tendo preconceito com os filmes, mas eventualmente eu assisti e gostei, e eu acho que Shingeki é um anime que ele também é desse tipo, porque eu gosto muito de Shingeki, sabe? Ele pode ser. Ele tem seus defeitos, né? Eu falei que os personagens não são muito. Não são grandes coisas, tanto que a gente fez um episódio inteiro aqui e a gente praticamente não falou do Eren, né, que é o Sim. protagonista, que é um personagem não muito interessante, mas a história no geral é muito interessante. E eu gosto muito do estilo que eles foram para animação, né, da direção do anime também. Então, eu acho que é um anime que vale bastante a pena assistir, mesmo que você tenha algum tipo de preconceito, né? Se você chegou até aqui e não viu Shingeki, vá assistir porque é bem legal. Eu particularmente gosto muito da primeira temporada. Eu acho que ela é bem redondinha no que ela faz. A segunda eu acho ela um pouco pior, mas ela ainda é muito boa também. Eu acho que a segunda eles Então, quiseram fazer uma coisa menor, né? Que a primeira se estendeu bastante. Essa segunda eles quiseram fazer uma coisa mais enxuta, assim, mas. é que a segunda temporada ela é uma sequência bem direta assim da primeira, né? Ela começa exatamente onde termina a primeira, então. Exatamente. Mas ela não é tão redondinha no sentido de ter um final fechadinho que nem a primeira tem, sabe? Então, Ah, é. Que ela levanta mais questões do que ela explica as que foram deixadas da primeira, né? exatamente. Eu acho que esse é um problema que a segunda temporada tem. E também, eu também tenho um pouco de problema com os personagens secundários, que eu acho que a maioria deles também não é muito interessante, então quando a história tenta se voltar para eles, eu também não me importo muito, sabe? Eu não gosto muito do Eren, mas pelo menos quando ele aparece é para alguma coisa importante, sabe? Enquanto que quando vejo personagens secundários, às vezes é alguma coisa importante, mas às vezes é alguma coisa bem menor, e quando a série tenta aumentar a importância deles, não consigo me importar tanto com eles assim. No caso do Cone, quando mostra ele voltando para a vila dele, naquele episódio que é mais focado nele, você realmente vê uma importância naquilo que está acontecendo. Isso, aquilo serve para se explicar o que está acontecendo naquele momento. Agora, naquele episódio que é mais focado na Sasha, realmente não tem, né, episódio importante assim. Ele é bom, conta a história dela, etc. Mas não faz tanta diferença no geral da história, enquanto aquela parte do cone faz sim. Mas então é isso sobre Shingeki no Kyojin. E agora a gente vai para a indicação do próximo episódio. Então, só para explicar para quem chegou até aqui, nosso podcast tem a ideia de que cada vez um de nós vai indicar uma obra, uma animação para o outro assistir. E como o Shingeki no Kyojin foi uma indicação do Henrique, eu vou indicar, né, pra gente discordar no próximo episódio, sobre uma animação em stop motion chamada O Fantástico Senhor Raposo. É uma animação do Wes Anderson e conta a história, a premissa, assim, bem no comecinho, assim, é que existe esse raposo, ele é um ladrão de galinhas e outras coisas, mas ele descobre que a namorada dele tá grávida e ela cobra dele que ele arranje emprego de verdade. E é mais ou menos isso a premissa, e eu espero que você goste, porque eu gosto bastante. E se não gostar, a gente briga no podcast também. É um filme, né, essa animação? Isso. É de que ano? É de 2009. Eu já ouvi falar, né, mas eu nunca assisti, então vai ser a minha primeira vez vendo essa animação. Uhum. Então, quem tá aí ouvindo, vá assistir o Fantástico Senhor Raposo, que daqui a 15 dias, a gente pelo menos pretende que esse podcast seja quinzenal. Uhum. Então daqui a 15 dias a gente vai ter o nosso verdadeiro primeiro episódio, né? Porque esse daqui é só o episódio zero, um episódio piloto, um episódio onde tudo pode dar errado. Na verdade, já deu errado, porque essa é a nossa segunda vez gravando, mas não conta pra ninguém. E a gente se vê daqui a 15 dias. Tchau. Até lá. Yeah.